Heat Zone. Black Mool Entertainment in the building. For real. Let's go. Yeah. Rest in peace, King Kong Amarelo Richard. Rest in peace, King Kong Amarelo Jackson. Let's go. Vosso King Kong amarelo, tal pra esses putos com chinelo, é papá. Aqui nunca se dorme, não há contos de fadas. Cagaram pelo rap e não trocaram logo de fraldas. Livro de ponto de real rappers, não respondem quando chamo. Só não sou o presidente do rap por ser mulato Marcelinho dos Santos. Preferem comer badia já ao invés de ser elac. Estrelismo escraviza pra não andarem a pé de paz. Façam como Bang, virem managers pra não forçarem bater, tipo rimas de 3H. O bom pai volta a casa, não importa a hora, o que importa é jantar de boa massa. Trabalho duro como um escravo pra ser rei de mim próprio. Os falam que sofreram debaixo do meu nariz, seus pinóquios. Vão passear longe pra conhecerem as ruas, apanharem chapa na junta pra atuar lá em Nampula. Treinador nacional desta cultura com Richard dos Anéis. Palop já sabe o que é bantuna. É papá, é papá, é papá, é papá, é papá. É o vosso King Kong amarelo. Tá pra esses putos com chinelo. É papá, é papá, é papá, é papá. Vosso King Kong amarelo. Tá pra esses putos com chinelo. É papá, nigga. É papá. Mas ninguém fácil fazer isto. É papá. Catedral do hip hop. É papá. E quem me abusar. É papá. Todos os bifes que eu tive, percebi a minha potência. Moçambique sofre de energia e eu tive resistência. Minhas produções são diamantes, descobri minas. Agora sou racho quando me lembro dos beats do Beatkeeper. Se não for com o meu papa, a mais ninguém tu me comparas. Com tantos improvisos, acho que dei alguns de graça. Não sou melhor, sou único, só tenho uma cara. O único cu gordo, respeitado por duas caras. Quem não bate é quem tem o ex de cash. Não saio da house desde que Dilson era DJ de rap. Mayangalen, minha zona atual. Mas sempre fui nômade, minha zona é toda capital. Oro pra Deus enquanto tu banhas, fazes batota para ter fama. Tu nunca sabes como se ganha os quatro prêmios mesmo sem grana. Eu sou fofo, não adianta bater na dama. Eu já fazia fama show quando o Calixto Ferreira não tinha banhas. É papá, nigga. É papá, é papá, é papá, é papá. É o vosso King Kong amarelo. Tão pra esses putos com chinelo. É papá, é papá, é papá, é papá, é papá. É o vosso King Kong amarelo. Tão pra esses putos com chinelo. É papá, nigga. Fácil fazer isto, é papa. Catedral do hip hop, é papa. E quem me abusar é papa. É papa, pois eu canto, é papa. Eu produzo, é papa. Não fazes nada, eu já sou doutor, faz tudo.